andrecedesmoral.com.br. Senhoras e senhores, apertem os cintos porque o Papa Tony vai decolar com mais um sucesso. E essa vai pras amiguinhas que estão soltinhas, todas preparadas no ponto pra perder a linha. Hoje a festa é open e não tem pra ninguém. Eu fico danado, oriçado, empolgado todinho. Quando ela chega metendo o passinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta, senta. Eita, só! Vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Chegou pra passar de bebê. Vai no aviãozinho. Senta, senta. Agora pede, vem que vem, vem, vem. Olha, pode descer o combo, pode descer birita. Tá louca, amiga? Tá louca, amiga? Pode descer o combo, pode descer birita. Tá louca, amiga? Tá louca. Quando ela chega metendo o passinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta, senta. Vai sentando e não para. Senta, senta, senta, senta, senta devagarinho. Vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta. Vem que vem! Oi! E vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta. Vamos aí! E essa vai pras amiguinhas que estão soltinhas, todas preparadas no ponto pra perder a linha. Hoje a festa é open e não tem pra ninguém. Eu fico danado, oriçado, empolgado todinho. Quando ela chega metendo o passinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta devagar. Vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Vai sentando e não para, negona. André Cedeiros, o agora pede aí, vem, vem. Olha, pode descer o combo, pode descer birita. Tá louca, amiga? Tá louca, amiga? Pode descer o combo, pode descer birita. Tá louca, amiga? Tá louca. E quando ela chega metendo o passinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta. Vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta devagarinho. Vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta devagarinho. Vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho. Papazone! Devagarinho.